Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Number one hits for artists like Madonna, Rihanna, and Beyonce. Her music video for Chandelier has already been seen over 7 million times. She's here to recreate that video. When she performs, she chooses not to face the camera, but believe me, this is her singing live with a very rare performance. Please welcome the amazing Sia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. Good time, car phones blowing up. I bring up my doorbell. I feel the love, feel the love. Unbelievable, man. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso programa no programa da Ellen, com a Cia e com a sua música Chandelier. Esta é uma cantora e compositora pop australiana. As suas colaborações mais conhecidas foram com o grupo inglês Zero Seven. Também participou com o conhecido DJ David Guetta nas músicas Titanium e She Wolf, e também com o rapper e cantor de pop Flowrider com a música Wild Ones. A Chandelier pertence ao álbum Thousand Forms of Fear, que é o sexto álbum de estúdio que saiu este ano. Foi composta pela própria cantora, em conjunto com o Jesse Shatkin, que com o auxílio do Greg Kirsten, também tratou da sua produção. Em seguida, vamos ter a Alicia Keys com Try Sleeping with a Broken Heart, ao vivo no iTunes Festival em 2012. Esta é uma cantora de R&B Soul. É também pianista, compositora, produtora musical e atriz americana. Esta música pertence ao álbum de Element of Freedom, que é o quarto álbum de estúdio que saiu em 2009. E de seguida, para acabar esta parte, vamos ter a Emily Sandé com My Kind of Love, ao vivo no Royal Albert Hall em 2013. É uma cantora e compositora escocesa de R&B e Soul. Esta música pertence a Our Version of Event e é o álbum do estúdio dela de 2012. Ela já escreveu para outros artistas, incluindo Sheryl Cole, Cher Lloyd, Leona Lewis, Praia Kalidas, Susan Boyle e Tini Tempan. E pronto, vamos então ficar por aqui e depois já volto para a nossa segunda e última parte. Portanto, até já! Tonight, I wanna find a way to make it without you. And so we need you to sing this time. If you don't know the words already, we're going to go over it quickly. So it goes like this. Oh, that's when you feel oh, that's when you feel oh, that's when you feel oh, that's when you feel okay, no excuses. Love, don't even want to try. Sometimes the truth won't make you happy. Still, I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. I know I'm far from perfect. Nothing like your entourage. I can't grant you any wishes. I won't promise you. Yeah. pronto, estamos aqui na nossa segunda parte e última, como eu já tinha dito, do programa. Não vou despedir agora, primeiro vou dizer as músicas e depois despeço-me no fim, só para ser diferente. Vamos então iniciar com a Rihanna, com Diamonds, uma versão acústica ao vivo. Esta é uma cantora dos Barbados, de ascendência barbadiana, guianense e irlandesa. É também compositora, co-produtora, dançarina, modelo e designer de moda. É também autora e atriz, tendo feito ainda a sua própria marca de guarda-chuvas, chamada Rihanna Umbrellas, que nasceu após a música Umbrella. A Diamonds é uma canção para o seu sétimo álbum de estúdio, chamado Unapologetic, de 2012. Foi escrita e produzida por Stargate e Benny Blanco, com o auxílio da australiana Sia Fuller na composição. Por último, vamos ter a Pink, com Perfect, ao vivo de Melbourne. Também está presente esta música na turnê chamada The Truth About Love e também no DVD Live from Melbourne. Esta é uma cantora e compositora americana de pop rock. Esta música saiu no álbum Greatest Hits So Far, que é um álbum de Greatest Hits, que saiu em 2010. A canção foi escrita pela Pink, por Max Martin e Shellback, e produzida por estes dois últimos. Foi lançada em 2010 como segundo single do álbum. E pronto, meus amigos, nós acabamos. O espetacular acabou. Eu adorei estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de estar comigo. Agradeço-vos a vossa audiência. Espero que chamem mais amigos e mostrem mais amigos e familiares o nosso programa. Para a semana estou de volta. E peço-vos para vocês deixarem as vossas críticas na nossa página e no grupo do Facebook. Para irem ao nosso site, tem lá muitas novidades. E também escutem o resto dos outros programas do grupo, porque também são bons, claro. Portanto, pronto, até para a semana e tchau, tchau, divirtam-se! Is it time for some more unapologetic? I think so. How are everybody feeling right now? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of surrender. I saw the life inside. Shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of surrender. I saw the life inside, yeah. shine bright like a diamond. Is an ice cold beer, so cool in line. We try, we try too hard to waste of my time. Damn, I'm looking for the critics, cause they everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Change ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that?